marcou, foi fantástico. Bom, e o João Marcos vai estar falando do Marafolia, né? Pois é, hoje rola. Cara, deixa um abraço aí pra Depô, pra Marcelo, são amigos muito chegados. Opa, beleza. Né, tá tudo curtindo, mas eu tô curioso pra ouvir um comercial que vai sair, porque tá resgata os depoimentos, né? Tudo. Ah, sim, tem as vinhetas, tem o Seu Calunga, tem o aulas de inglês. Mas então, eu quero ouvir um comercial que tinha da Caldeirada do Germano. Ah, vai ser o primeiro logo, abrindo o programa. É, alguém que está aqui do meu lado fazia. Você reconheceu? Não, a locução, a locução. Ainda bem que não vão conhecer a voz, porque eu quase não conheci. Agora a locução, meu amigo. Olha, mas os meus cabelos continuam os mesmos. Então, virou meu, pra você. Não dava vontade de comer a caldeirada, mas o pessoal não tinha vontade de comer. Não deu vontade. Só para esclarecer essa brincadeira dos dois, é porque eu comecei comigo. Há não sei quantos anos atrás, eu nem me lembro. Acho que tinha começado, deve ter uns 30 anos. Mais um pouco, eu acho. Na caldeirada do Germano, mais. É, caramba. Legal, olha, imperdível, hein? Aí o comercial teve que sair do ar porque ninguém foi. Ó, nós temos Raízes de América também, um trecho Raízes de América com Roberto Saudoso, esse é saudoso, Alberto Farias, que inclusive até o meu orgulho, que muita gente diz que eu herdei. Ele se foi e eu fiquei com a voz aqui próxima dele, né? Porque ele tinha um vozeirão maravilhoso. Né? E o Axé Furia também, uma chamada comigo aí, ó. Bacana, massa. Ó, então daqui a pouquinho, Linha do Tempo, depois do intervalo, tá bom, gente? Bom fim de semana pra todo mundo. Será legal, na época a gente ganhava um monte de abadá, né, velho? Nossa, aqui na rádio, no começo, né? Depois foram reduzindo, depois ficaram canhenga, mas no começo escolhia, era muito legal. Escolhia pra qual... Aí tinha convite para as feijoadas. Nossa, quantas camisas você quer para feijoada? Vacas gordas, né? Alô, aí depois de alguns anos, vem para tu ver se tem. Paga para entrar. Eu não sei se você lembra, também na época do Marafolia, não sei se você lembra. Lembro, com certeza. Que nós dois fizemos umas entradas para televisão. Sim, fizemos fizemos uma matéria para TV. Você lembra? Esse ano, inclusive, nós fizemos carnaval e tudo mais juntos. Foi. A gente foi. Chegou lá na Praça da Saudade. Carnaval, vamos sortear 1 milhão. Era um mil mesmo, quase 2 metros de altura. Eu lembro, eu fui entrevistar antes da acho que para a segunda edição, não sei nem se era a segunda edição o nome na época, e eu fui entrevistar os globais que estavam na ilha para participar do Marafolia, lá na Avenida Litorânea. Já na Malhação, tinha uma galera da Malhação aí presente. Aí eu fui entrevistá-los. Ah, legal, integração aí dos veículos, que legal. Foi bacana, foi bacana. Legal. Já, João Marcos, Linha do Tempo. Pô, tchau, gente. Já demos nosso depoimento. Tchau, bom fim de semana, então com Deus. Eu não preciso mais participar, dia 22? Nunca, você sempre. Tá. Tudo bem. Um dia vai ser grande. Tchau, gente. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Aqui a armação é grátis, você só paga as lentes e ainda concorre a centenas de prêmios. São 2 sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 13:07. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. De cada 10 turistas que já visitaram São Luís, pelo menos 9 provaram a caldeirada de camarão do Germano. Trabalhamos com receitas exclusivas de pratos típicos da cozinha maranhense. O rei da caldeirada de camarão deseja a seus clientes e amigos Feliz Natal e próspero Ano Novo. Visite-nos na Avenida Venceslau Braz, sem número, Canto da Fabril. Fone 222-3276 e 222-3558. Pois é, estamos começando então mais um Linha do Tempo. E olha, eu lembrando aí da minha voz, né? Você sentiu o clima aí da caldeirada do Germano? Que maravilha, viu? Um abraço pra essa galera que curtiu tudo isso, viu? Estamos começando Linha do Tempo. Já começamos assim mostrando. Grande Dojinho vai garimpando coisa que a gente não acredita que ainda tem, viu? Olha só essa voz, eu nunca mais eu tinha. Quero ouvir mais não. Tá legal, estamos começando Linha do Tempo e vai até as duas pra você. Daqui a pouquinho tem minha querida Elô Batalha arrebentando geral. Aliás, passa um pouquinho das duas sempre. E a Elô Batalha vem com Hello. Na sua tarde gostosa aqui, daqui a pouquinho às 4 tem Rubinho Jones, né? E trazendo aí pra você o tremendo som do Na Moral, também Hora do Rush. Em seguida vem Rag Point com meu querido DJ Valdinei, arrebentando geral à noite também, a partir das 22 horas, logo depois da Voz do Brasil, tem Pedro Sobrinho plugado. E assim a gente vai, curtindo Linha do Tempo, trazendo a história dos 39 anos da sua Mirante FM. E hoje a gente vai falar de uma época maravilhosa, uma época muito legal. Teremos depoimentos, teremos entrevistas. E nós vamos falar de uma época muito boa, que foi a década, né? Mais de uma década, evidentemente, né? Que teve uma marafolia, agitou a cidade toda. Aliás, agitou o país todo. Todo mundo vinha pra cá pra curtir de montão, né? E uma das figuras importantes aí nesse processo também, né? Como eu contei agora há pouco, né? Só, durante um ano e meio, quase 2 anos, só tocou, axé no horário que eu fazia, né? No Salada Missa, a gente tocava aqui o axé, enfim, divulgava esse ritmo maravilhoso. Aí eu ia pra trio, ensinar a galera a dançar lá em cima do trio, e pulava e cantava junto com a banda Ilha. Foi muito bom pra mim, viu? Muito bom pra todo mundo, com certeza. A gente ia lá, tinha pouca gente na Litorânea no começo, mas era uma loucura, e a gente insistiu, e depois era milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Todas as noites, todos os dias, a cidade parava pra curtir essa festa maravilhosa que era o Marapolia. E a Mirante FM, depois de tudo isso, veio e junto com o nosso querido Depol, né, Marcelo Aragão, trouxe aí pra cá o nosso querido Depol pra Mirante FM, onde ele fez o programa Chefolia. Então a gente vai começar aqui conversando com o nosso querido Depol, vai falar um pouquinho aí sobre esse Marafolia, que foi um clima maravilhoso, e sobre a Chefolia. E aí, Depol? Salve, salve, galera da Mirante FM, 39 anos, que legal, que bacana, fiz parte aí da Mirante, apresentei muitos programas na 96,1, programa Disco Night de Dance Music, sexta e sábado à noite. Depois o programa foi rebatizado, né, por mim e pelo Evandro Costa para Rotação 96. Apresentei também durante muitos anos esse programa. E depois partimos aí para uma nova fase, né, com o Axé Folia. E a minha identificação, né, com a música baiana, com a Axé Music, se deu porque eu fui passar um carnaval lá em Salvador, no começo dos anos 90, e Salvador é aquela magia, né? Aquela coisa assim, magnética, e saí de lá encantado com o ritmo, já com muitos discos na bagagem. Fiz umas sequências mixadas com esses discos, tocava em festas aqui em São Luís, em Brasília também. Participava de programas de rádio lá em Brasília com as sequências mixadas de axé. E foi aí que surgiu, né, essa minha identificação com a música baiana, por causa, né, por conta de um carnaval que eu fui passar lá na terrinha, lá na Bahia, como eles falam. Pois é, e saí de lá encantado com o ritmo. E acabei me envolvendo tanto, né, que criamos o programa Axé Folia. Pois é, Axé Folia! Valeu, daqui a pouquinho ele volta falando mais com a gente aqui na Mirante FM sobre Marafolia. E um abraço para toda essa galera que fez parte também da Banda Ilha. A gente arrebentava geral, né? Antes de vir atrações aí lá da Bahia, a gente começou com a Banda Ilha, Banda Tropical também, no comando do Paulinho Oliveira. A Banda Ilha com Franklin, Simone, Josafá, Gargamel, Regis no baixo, Chiquinho no teclado, antes, depois, nosso querido Coelho também chegou, Maninho Gavião na percussão e outras figuras maravilhosas. Enfim, era uma banda maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, vamos curtir aí, começar o clima maravilhoso no Dia dos Namorados, hein? Você tá na Mirante FM, esse é o seu Linha do Tempo. Mirante FM, onde nasce o sucesso. Você pretende saber quem eu sou? Kid de Abelha, aprovado. Thanks for listening. Do farol, vejo você no banho do sol. Uma figura linda, raios de luz que brilha em meus olhos. Dia dos Namorados, nós dois abraçados a sol. Todo dia no mar do farol, vejo você no banho de sol. Uma figura linda, raios de luz que brilha em meus olhos. Dias dos Namorados, nós dois abraçados a sol. Só você, deixa eu estar do lado. Só você, me deixa ver esse barco voar. Depois da festa, venha ver, venha ver, que beleza. Venha ver, por trás da serra. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Lá no farol. E a mãozinha? Xa la la la la la la la, ô mioma. Lá, lá, lá, lá, lá, lá no farol. Xa, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, o meu mar. Xa, lá, lá, lá, lá, lá, lá no farol. Comigo assim agora. Acredite se quiser. Você sabia que os frangos de leite nunca dão boa coalhada? Nada. Acredite, se quiser. Pois é, estamos voltando aí com o seu maravilhoso Linha do Tempo, hoje falando de Marafolia, conversando com o Depô, daqui a pouquinho tem Marcelo Aragão, daqui a pouco também tem Godão falando aí dessa jornada maravilhosa no Marafolia com Bicho Terra, as nossas atrações aí maranhense, Beto Pereira, os reggaes, arrebentava geral, tudo isso vai ser comentado agora, tá bom? Aqui na Mirante FM também tem depoimento com Aécio Mac, meu querido Maquito, arrebentou geral e fez também a festa junto aí com a galera do Marafolia, não é não? Então tá bom, vamos continuar conversando com o nosso querido aí, Depol, né? Vamos lá então, encerrando o seu depoimento. Valeu, Depol, muito obrigado de já pela sua participação aqui com a gente, hein, Depol? Grande Axé Folia! Olha, produziu a Axé Folia, né, no período do Marafolia, assim, era uma coisa fantástica, era maravilhoso, sensacional, porque assim, havia um engajamento dos ouvintes, de toda a ilha de São Luís, do estado inteiro, do Brasil todo, né? Assim, era uma coisa muito bacana, porque as pessoas ficavam querendo saber o que, ia acontecer, as produções, os shows, tudo passava pelo Axé Folia. A gente lançava as músicas, os eventos, colocava a galera realmente para entrar no clima da micareta, do show de lançamento de cada bloco. Então era uma coisa muito intensa e era maravilhoso fazer essa produção, porque havia um envolvimento de todo mundo, né? A rádio se envolvia, a produção, a galera do Marafolia, né? Os sócios. Então era um negócio assim, era um engajamento total, era muito bacana, era uma festa, né? A Axé Folia sempre foi sinônimo de festa e era muito gostoso fazer tudo aquilo ali. Bom, a ideia de fazer o programa Axé Folia, na verdade a gente tinha feito uma festa, várias festas com o nome Axé Folia, para divulgar o ritmo, né? Eu, Marcelo Aragão e Gustavo Almeida, a festa era temática, com camisas. E a gente sentiu a necessidade, né, de divulgar mais o ritmo, porque ia ter carnaval na litorânea, com trio e tudo. Aí a gente teve a ideia de fazer o programa, né, com o nome da festa, porque já era conhecido, a festa já tinha uma certa fama, digamos assim. A gente fez umas duas ou três edições da festa da Axé Folia. E quando fomos para o rádio, para divulgar o ritmo, né, foi bem assim, fácil, né? Foi simples colocar o nome do programa, porque já tinha, né, esse nome, Axé Folia, e era uma coisa que casava legal, né, Axé Folia. E foi assim que surgiu a ideia, né, para colocar o nome do programa, por causa da festa que já existia com o mesmo nome, Axé Folia. Valeu, muito obrigado, meu querido Depol. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui, contando um pouquinho aí dessa participação maravilhosa aqui na sua Mirante FM. Valeu, muito obrigado mesmo, Depol. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma aí, com Chiclete com Banana. Foi Por Esse Amor, marcou demais, viu? Todo mundo pirava na Avenida Litorânea, nas festas do Axé Folia. Falou então, daqui a pouquinho a gente tem Marcelo Aragão conversando sobre a produção do Marafolia. Linha do Tempo. Linha do Tempo. deixei de te amar. Você é tudo que vejo. Você é tudo que vejo. O que pede que sinto e me faz sonhar. O que pede que sinto e me faz sonhar. Quero poder te abraçar. Quero poder te abraçar. Viver esse amor adolescente. Viver esse amor adolescente. Assim como o vento vai pro mar. Assim como o vento vai. Foi por esse amor, Bahia! Oh, esse amor. O corpo é tudo que brilha. Oh, esse amor. Foi bela. Coisa maravilhosa, hein? Você recordando aqui na Mirante FM, Chiclete com Banana, foi por esse amor. Marcou demais uma maravilha, até na hora que a gente dava aquela respirada, né? Ia dançando devagar, que coisa gostosa. E se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade simples, luxo presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. Tô louco pra conhecer. Bom, e as promoções são muitas, hein? Vamos a algumas aí. Super café da manhã, das 6 às 10. Clássico, maravilhoso. Almoço executivo, delícia de cardápio, inclusive com escolha no cardápio, viu? De meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis das 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta. Apenas R$69. WhatsApp é o 981-27-8449. Ou ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, falou? Um abraço aí pra galera do Lebaron, da Saga Kia e da TVN. Juntos, parceiros aí do Linha do Tempo. Tá ligado no Marafolia com Aécio Marques. Oferecimento. Motel Caribe, você vai amar. 3248-2220. O mundo da música é aqui. Mirante FM. Pois é, entrava, né? Aquele sorriso maravilhoso. Grande Aécio Mac. Aécio Mac também está aqui com a gente agora para fazer o seu depoimento. E é com muita emoção que a gente coloca no ar, lógico. Foi também uma figura maravilhosa na época do Marafolia. E além disso, outros trabalhos aqui na rádio como produtor. Enfim, o cara arrebentou. Grande parceiro, saudade de você, Aécio. Lindo, te amo, meu amor. É, grande figuraça mesmo, Aécio Mac. E a gente tem o maior carinho por ele. Com certeza aqui na Mirante FM, por todos que passam por aqui. Mas a Aécio deixou assim um momento muito especial na nossa vida aqui. Falou, Aécio? A primeira empresa grande de comunicação que eu trabalhei. Eu era um jovem de 21 anos, segundo período de jornalismo, passei no programa de estágio e comecei a estagiar na Mirante. Lá eu aprendi a ser quem eu sou hoje. Eu entrei como Aécio e saí como Aécio Mac. Lá eu pude desenvolver várias habilidades dentro da comunicação. O Evandro sempre acreditou em mim, sempre apostou as fichas em mim. As histórias que mais doidas, mais engraçadas de bastidores, acho que rolou comigo lá na Mirante, porque eu era aquele tipo de pessoa realmente que eu queria fazer, eu queria acontecer. Então, quando você trabalha na Mirante, só quem já trabalhou na Mirante sabe a energia e o envolvimento que a Mirante tem. Então você se apaixona, né? Você gosta de estar lá. Então não importava se era madrugada, se era de tarde, se era de noite, se tinha programação nova, se a gente ia fazer novas vinhetas. O importante é que eu estava lá. Então eu aproveitei muitas oportunidades. Então eu entrei a Aécio e saí a Aécio Mac. Conheci Ivete, Cláudia Leite, apresentei show, Marafolia. Eu fiz tanta coisa né, através da Mirante, que eu só tenho a agradecer. Mirante, 39 anos dessa rádio que eu tenho um carinho especial e que vai ficar para sempre guardada dentro do meu coração. As pessoas ainda perguntam, a S da Mirante? Ficou tão marcado que as pessoas ainda perguntam, qual é o teu horário na Mirante? Para ver como a Mirante marca a vida das pessoas. Parabéns, Mirante FM. 39 anos, eu tenho muito orgulho de fazer parte da história. Valô, Maquito! Nós que temos orgulho de ter tido você aqui como parceiro nessa Mirante FM nesses 8 anos. Valeu, Maécio Mac. Que beleza, tô emocionado hoje, viu? Linha do Tempo. Você da Mirante FM, Araqueta é bom demais e como é bom! Despertador do ouvinte das outras rádios. Despertador do ouvinte da Mirante. Sentiu a diferença? Mirante! Hot Station. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, beleza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13 horas e 36 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Axé Folia, oferecimento Marafolia, Motel Caribe, você vai amar, 3248-2220. Sam Motos, uma casa de amigos, Areinha, Guajajara e Coab, 3269-0595. Banda Reprise. Que beleza, hein? Olha, nem lembrava dessa chamada. Gravei essa chamada com o maior prazer aí pra Chefolia, que legal, né? Grande Depô, depois meu querido Aécio Mac também, rebentando. Enfim, foi uma festa maravilhosa, Marafolia. E a gente vai conversar agora com Marcelo Aragão. Ele que é hoje, né, um dos produtores aí, um dos sócios da Quatro Mãos, né? Uma empresa de eventos maravilhosa aí, que só faz grandes eventos. E ele também estava no Marafolia, no comando aí, num dos comandos dessa produção maravilhosa. Eu tenho que mandar, inclusive, um abraço muito especial ao Tucídio Desfrota, né, que é o grande idealizador, o grande criador dessa festa maravilhosa que foi o Marafolia aqui em São Luís do Maranhão, dessa micareta em São Luís do Maranhão. Valeu, meu querido, grande Tucídio Desfrota e toda essa galera maravilhosa, Roberto Gugel, Toninho, nossa senhora, quantas lembranças boas. Também Valfredo Dantas, aquele abraço, meu querido. Deixa eu ver quem mais. Gustavo Almeida, né? Dulce Brito, comandava a gente com força, com punhos de ferro maravilhosa. Isso aí, um prazer. Todo mundo que trabalhou no Marafolia, aquele abraço, todo mundo que fez a festa pro Marafolia acontecer. Falou? Vamos conversar com o Marcelo Aragão para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então. Bom, mais um Linha do Tempo, agora trazendo aí, falando um pouco de produção. Ele que, quando estava contando pra gente, que é um produtor desde menino, não tem jeito não. Isso sempre trouxe para ele. E sempre muito parceiro da Mirante FM. E a gente está recebendo aqui o grande Marcelo Aragão, né? E a gente vai falar um pouquinho, principalmente, da grande produção do Marafolia. Mas antes teve até também produções que ele comandou. Eu me lembro muito bem, bem ali atrás do Tropical Shopping, né? Day by Day Armações. Day by Day Armações, né? Day by Day Armações. Muito legal. Tudo bem? Marcelo, a primeira edição do Marafolia aconteceu em outubro de 1995, desculpa, porque colocar 85 é ótimo, 95. E a gente teve 12 edições, foram isso? Na verdade, 18 edições. 18 edições. Teve 16 edições na Avenida Litorânea e 2 edições indoor. Bom, onde surge a ideia de criar o Marafolia, Marcelo? Na verdade, a ideia do Marafolia surgiu de uma campanha publicitária da cervejaria Brahma, que estava instalando aqui a fábrica da Equatorial em 1994. E em virtude das comemorações da Copa do Mundo, que o Brasil chegou ao Tetra, nos Estados Unidos, o Tucídides Frota, que era o sócio majoritário do Marafolia, ele teve um insight de construir um trio elétrico. Chamou-se o primeiro trio elétrico do Maranhão, que foi o Trio Ilha. E a partir daí, as comemorações da vitória do Brasil na Copa do Mundo, ela se concentrava ali no Belvedere da Avenida Litorânea, que tinha acabado de ser inaugurado. E a partir daí se descobriu uma grande vocação para ali se iniciar um projeto de micareta. E em 1995, esse sonho se concretizou na gestão da prefeita Conceição Andrade, onde foi feita uma licitação pública, e o projeto da primeira micareta do Maranhão, que já estava, na verdade, o Brasil inteiro vivendo carnaval o ano inteiro. Você já tinha Carnatal, você já tinha Fortal, você já tinha Micarina, você já tinha Micarecandanga, Pré-Caju. E o Maranhão foi, São Luís do Maranhão foi a última capital do Nordeste a implantar a sua micareta, que começou em outubro de 95. É, e esse tipo de evento, ele tem inspiração nas micaretas baianas, né? Nas micaretas baianas. A micareta de feira, né? Que é a micareta mais antiga do Brasil, mas especificamente na década de 90, a partir de 1991, todos os projetos de micareta do Brasil explodiram. Você tinha micareta em todas as capitais brasileiras e nas principais cidades do interior dos estados brasileiros. Bom, eu queria que você falasse também assim, qual a receita para um evento durar tanto tempo? Porque é muito tempo diante do volume, né, do peso desse evento, da formação desse evento. A gente está falando de duas décadas, né, duas décadas de um evento que não teve uma razão para acabar, João. Eu acho que é muito importante que se diga isso. Eu acho que o Marafolia, ele teria motivos para permanecer a sua realização até hoje. Porque, sem sombra de dúvidas, eu duvido que São Luís ainda realize um evento da dimensão e da magnitude que o Marafolia chegou a ter. Nós éramos entre a segunda e a terceira maior micareta do Brasil, com uma exposição de mídia positiva para o nosso estado absurda, uma ativação econômica sem precedentes em nosso estado, onde nós tínhamos inúmeros motivos para poder não terminar o projeto. Só que, infelizmente, alguns problemas aconteceram de ordem judicial, muitos questionamentos, e os últimos 4 anos do Marafolia foram muito difíceis, porque a realização e a produção da micareta, ela acontecia com uma insegurança jurídica muito, muito forte. Então, a partir daí, isso prejudicou o modelo econômico e o projeto de viabilidade econômica da micareta, e a gente, de certa forma, desistiu de fazer, porque os problemas, eles... A emoção de realizar e o prazer de realizar, ele era confrontado com a tensão da insegurança jurídica de saber se o evento ia ou não acontecer. E a gente, por uma decisão pessoal de todos os sócios, a gente decidiu terminar o projeto de realização. E era complicado sempre estar inovando, porque eu fiz esse ano, Marafolia foi lindo, foi assim, assado e tal. Ano que vem já não podia ser diferente, as outras atrações somavam também esse evento, como era isso? Eu acho que isso... Teve inovação, tá? Eu acho que o menor problema que nós tínhamos, na verdade, era o planejamento de inovação na micareta. Porque a micareta sempre teve uma vocação muito democrática. Ela não tinha uma obrigatoriedade de ter o ritmo do axé como algo obrigatório. Ela é uma festa completamente democrática, tanto é que nós fomos a primeira micareta do Brasil a inserir uma modalidade musical, um segmento musical muito próprio do nosso estado, que foi um grande sucesso, que foi o Bicho Terra. Eu acho que o maior projeto de segmento local, popular, que se tornou um produto de micareta, que depois foi exportado. Durval Lelis gravou música do Bicho Terra. Timbalada gravou música do Bicho Terra. Nós tivemos sempre, desde a segunda edição do Marafolia, a inserção do reggae por São Luís ser a Jamaica brasileira. Trouxemos artistas diretamente da Jamaica para brilhantar o nosso elenco de atrações. Depois os camarotes ficaram muito modernos. Nós trouxemos DJs de fora também para fazer parte da festa, também no corredor da folia, dentro do camarote. E o Brasil tem isso. O Brasil, certamente hoje, nas micaretas que ainda acontecem, como Carnatal, como Fortal, Você vê, hoje você tem o forró, hoje você tem o sertanejo, hoje você tem a guita, hoje você tem o pagodão do Léo Santana, hoje você tem tudo. Isso é a cara do Brasil. A micareta sempre foi a cara do Brasil. Beleza, valeu, obrigado Marcelo Aragão. Daqui a pouquinho ele continua com a gente aqui, viu, velho? Tá falando um pouquinho mais aí sobre esse clima maravilhoso que é o Marafolia. Inclusive, mandar um alô especial, ele mandou uma mensagem pra mim de áudio aqui, meu querido Franklin Almeida, né? Lá, pô, que figura maravilhosa, lá de Teresina, maior carinho, mandou pra mim aqui mensagem de voz, né? Lembrando da gente juntos aí fazendo, começando o Marafolia. Valeu, meu querido Franklin Almeida, muito obrigado. E também ele tá desejando aqui pra todo mundo, né? Um feliz aniversário para Mirante FM. E enfim, é isso aí. 39 anos de muita alegria e de muita parceria, de muitos amigos. Valeu, Franklin! Obrigadão, meu amigo. Vamos lá, então. Vamos tocar agora. Olha. Sabe quem teve por aqui também no Marafolia? A Daniela Mercury. Isso mesmo, 10 anos de Marafolia. E ela fala isso para vocês. Escuta só, escuta só. Pois é, vim comemorar esses 10 anos com vocês e ver de perto como é que o povo maranhense está se misturando com esse carnaval baiano. Vim no avião com tantos artistas, vários que vão fazer, o Chiclete, a Claudinha Leite do Babado Novo, a turma da Ivete. Estamos todos, com certeza, muito empolgados para fazermos essa noite de festa e mais dias que vem por aí. Parabéns para o Maranhão e obrigado por esse carinho todo conosco. Eu espero devolver lá na Avenida, numa grande festa nessa noite. Daniela Daniela Mercury, que teve nos 10 anos do Marafolia, coisa maravilhosa. Vamos dar uma pra você, que a Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 1.398. Troca com troco, supervalorização do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, casa de amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. E vamos lá conversar com mais um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos nos despedir nesse depoimento com meu querido Marcelo Aragão, falando um pouco mais aí sobre essa trajetória do Marafolia e Mirante FM. Que parceria maravilhosa, né, não, Marcelo? Bom, e qual o legado de tudo isso como produtor, Marcelo Aragão? Acho que foi a minha grande escola. Eu comecei, como a gente falou aqui agora há pouco, nos bastidores, desde muito cedo, aos 9 anos de idade. Eu já fazia as festas de condomínio, já fazia festas no colégio. Mas a minha grande escola foi o Marafolia. Não, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade, a dimensão do evento, a construção do relacionamento com patrocinadores, a construção do relacionamento com artistas e, principalmente, essa escola de a gente sempre ter o objetivo e o propósito de divertir, emocionar e surpreender as pessoas. Muito, sempre com muita responsabilidade, sempre com muito afinco de fazer algo que realmente emocione as pessoas. Então, nesse aspecto, o Marafolia foi uma grande escola. Se hoje eu sou um produtor reconhecido, se hoje o meu negócio continua tendo um grande respeito dentro do mercado de produção de eventos nacional, tenho certeza que essa grande universidade foi o Marafolia. Eu sou muito grato a isso. E agora fala um pouquinho, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria. A parceria sua, antes até do Marafolia, depois a Marafolia com a Mirante FM. A Mirante FM, na verdade, não só a Mirante FM. A Mirante FM sempre foi a principal parceira dos projetos que eu fiz na minha vida de produção. Como você falou, antes do Marafolia, durante o Marafolia e pós-Marafolia. Aqui a gente teve palcos extraordinários, de inovação também, de colocar programas no ar que não existiam. Por exemplo, o primeiro programa de axé, a virtude, porque São Luís, é muito importante que se diga, a música para chegar aqui em São Luís, pelo fato de a gente ter uma cultura muito forte, a música do axé para chegar aqui demorou muito. Então, se não fosse a Mirante FM nos proporcionar um espaço para a gente inaugurar aqui um programa chamado Axé Folia, que durante mais de uma década fez parte dos finais de semana aqui na rádio, a gente teria o nosso trabalho de difundir o segmento do axé mais complicado. Fora isso, a gente teve as transmissões, que até hoje eu digo que foi uma grande escola também. Eu tenho parcerias com outras rádios, não só com a Mirante, e algumas rádios fazem hoje, por exemplo, transmissão dos eventos da Quatro Mãos. E eu sempre trago como exemplo a inovação e a capacidade do sistema Mirante há quase 2 décadas atrás de fazer transmissões que pareciam da Globo, padrão Globo. Sensacional. Aí, nesse aspecto, se somava a Rádio AM, que também fazia parte também a TV Mirante e o Jornal do Estado do Maranhão. Então, o sistema Mirante, nós não tínhamos internet na época, então era algo fantástico. E a gente montava o estúdio, né? Um estúdio avançado lá. O estúdio avançado lá, Jomar, e não era uma coisa só do evento, começava desde a entrega do Abadá. Então, a cidade transpirava. Ela se arrepiava durante toda a semana do evento, desde o domingo, chegada dos trios elétricos na cidade. Então a gente vivia, eu fico arrepiado de falar, porque a saudade bate no nosso coração e a nossa gratidão a esse sistema, a essa rádio que está fazendo 39 anos agora, a partir de amanhã, nesse mês de comemorações, é algo que realmente bate a nossa emoção, bate a nossa saudade e é uma história que não volta, mas que a gente guarda com muito carinho. Então, fantástico. Eu só tenho aqui a agradecer a essa equipe maravilhosa, a você que fez parte de tudo isso. A gente tem uma história longa aí. Aí não é só Marafolia, tem São João, tem Maranhão Roots Reggae Festival, tem tanta coisa aí que a gente faz parte da nossa história. E realmente sempre um grande aprendizado, uma evolução. E eu acho que quem tem que prestar a homenagem a vocês nesse momento é a gente,

Dicas do Dr. Beleza. As técnicas de preenchimento labial evoluíram muito nesses últimos meses. E a gente consegue hoje, através dessas técnicas, realizar um procedimento extremamente natural e praticamente indolor. Então, para você que sempre teve medo de dar volume, de fazer um pouquinho mais de contorno, ou somente hidratar um pouquinho os lábios, a gente pode realizar essas técnicas separadamente ou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso vai depender da sua avaliação. Aparece lá na clínica. A avaliação é gratuita. Lá você vai, avalia, vai saber o preço do seu procedimento e decidir por fazer ou não. Vai ser um prazer te receber lá na BioLaser. Essa é a dica BioLaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento BioLaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, Térreo, salas 39 e 40. Hoje, às 8h15 da noite, você tem um encontro marcado com a música latino-americana aqui na sua Mirante FM, com o programa Raízes de América. Não esqueça. Soy loco por ti, América. Eu vou trair uma... Ô, Dojinho, foi fundo agora, hein? Dojinho que tá garimpando todas essas vinhetas, essas vozes maravilhosas. Essa é a voz que eu citei, que me orgulho, assim, de ser lembrado, né? Por ele também, pelo Alberto Farias, grande figura que cheguei a conhecer, uma pessoa maravilhosa. Foi cedo embora, inclusive, mas, né, nos deixou aí um legado maravilhoso. E fazia Raízes de América. Uau, que legal. E vamos falar agora de Bicho Terra no Marafolia. É na costela de Adão que a gente se conhece. Pra falar do Marafolia, pra falar de Bicho Terra no Marafolia, pra falar de Gerude, de Beto Pereira, de todos esses artistas maranhenses que também fizeram parte do Marafolia. Tá aí pra você, Godão do Bicho Terra. E aí, Godão? Um grande orgulho representar a força do carnaval maranhense em um evento gigantesco de repercussão nacional. Verdade, começamos em 1995, né, o Marafolia, e ali teve a nossa primeira participação. Não ainda como um bloco, na forma como veio se constituir no decorrer de cada edição. Já em 96 e 97, a parceria com Beto Pereira, a musicalidade do jovem também talentoso compositor maranhense, com os seus músicos, com a banda, com todo aquele formato já constituído, né, com a produção da Maristela, nós conseguimos levar, regimentar, né, toda uma cidade cultural, né, num evento de conotação nacional, né, de expressões, né, da música carnavalesca baiana, essencialmente. E o sucesso aconteceu. A cada edição, né, renovava seu repertório, as novas composições, poeta Luiz Bucão, né, sempre genial, os dois cantores, o Inácio e o Brandão, e os nossos músicos, ritmos nativos. E em 98, né, fizemos o Blocão do Bicho, aí já com a participação, inclusive, dos blocos tradicionais ao lado do Bicho Terra, Brasílias, Príncipe de Romas, Tremendões, os Feras, gigantesco este ano. Né? E claro, isso nos traduziu, não é, a afirmação do movimento de uma década, que eu chamo assim revolucionária para o carnaval, para a cultura maranhense. Né? Os anos 90, circuito de rua de São Pantaleão, nativo, todas aquelas expressões das tribos, dos baralhos, dos blocos de sujo, das machinhas. Tudo isso levávamos para a litorânea, né? O bicho, a princípio, estranho menino, que nada, a identificação foi grande. Aí lá vai o bicho, vou passear, lá, saci, mãe da água te chama. Isso tudo, né, foi passando também a cada ano nas edições dos discos, né? E o sucesso. E cada edição, um bicho novo, um personagem, uma homenagem a São Luís. Beleza, grande Godão, volta daqui a pouquinho continuar o seu papo aqui na Mirante FM, no Linha do Tempo. E vamos agora com o Bicho Terra Elcione. Essa cidade pega fogo de amor, vamos lá! Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Fogo de amor. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Fogo de amor. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Fogo de amor, fogo de amor. Vou acender a chama e toda a ilha vai atiçar. Eu sou o fogo, sou o braseiro. Quero a cidade no caldeirão. Quando o bicho inflama, começa a explosão. Oi. Eu quero que a cidade pegue fogo, fogo de amor, fogo de amor. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo, fogo de amor. Quero, e a gente vai nessa. Todo mundo vai atrás do bicho, é uma coisa muito legal, né? Valeu, Mirante FM, toda a sua linha do tempo. Eita, meu filho, lá vem marmota. É o seu Calunga. Mesmo com toda a sua delicadeza, seu Calunga ainda consegue sorrir. Ô, seu Calunga, tá com a boca aberta, tá achando graça? É não, meu filho, tô botando os esmaltes do dente pra secar, acaba besta. Mirante. Legal demais seu Calunga, né? Muito louco. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, vamos nessa então, vamos seguindo aí. Você já sabe, né? A linha do tempo vai de segunda a sexta, a partir da uma da tarde. E aí passa um pouquinho ainda no horário da Hello, né? Daqui a pouquinho a loura maravilhosa aqui na sua tarde gostosa. E a gente vai aí até o dia 30 de setembro, contando um pouquinho da história dos 39 anos da sua Mirante. Hoje falando do Marafolia, do Bicho Terra no Marafolia, dessas grandes atrações. Segunda-feira, inclusive, vamos estar falando sobre reggae, Maranhão Roots Reggae Festival. Vamos ter aqui no estúdio com a gente, ao vivo, de DJ Valdinei fazendo com a gente aqui o programa Linha do Tempo. Isso vai ser bom demais, viu? Então tá bom. É a Mirante FM. Toda sua. E você já sabe, né, que tem aí o patrocínio maravilhoso de Saga, Kia, tem também Motel Lebaron e TVN. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. E é isso mesmo. É internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis, hein? Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia, assine já a TVN 31,99, 72,70. E vamos lá continuar esse bate-papo maravilhoso com essa figura muito especial que é Godão do Bicho Terra. Nos anos 2000, a explosão do bicho, Fogo de Amor, os novos discos, né, com participações de inúmeros convidados, artistas da cidade. O Bicho Terra, ali entre Timbalada, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, fazia aquela de arrepiar, não é? O maranhense quando o bicho passar, a galera cantar, toda aquela festividade. E os baianos, então, no caso o Durval, né, e o Grupo Patiânica, gravaram a gostosa do Poeta Bucão, né, com aquele arranjo fortíssimo do Biratã Souza, que nós fizemos, né, a voz do Brandão, e dividindo com o Inácio e também os convidados, né? Lembramos sempre, né, que Alcione vinha para o trio, trazendo os convidados da música brasileira para estarem ali vendo, né, a nossa ritmia, as nossas formas poéticas de cantar, né, a cidade, né, ali na litorânea. Então, um momento também especial, e isso foi avançando, como falo, a cada edição. E essa participação dentro desse evento de grande porte deu uma visibilidade, né, no geral, para o carnaval maranhense, porque, inclusive, de nada prejudicava as formas tradicionais e cada vez mais crescia, porque inúmeros grupos de bandas também surgiram na cidade a partir dessa movimentação, né, inspirado nessas linguagens universais, né, das transformações, né, de formas nativas, trazendo também, né, para a produção mais avançada, dos grandes shows, dos grandes palcos. E o certo é que, envolvendo, né, os temas, né, da Carruagem de Inhajansa, Ponte do Ribeirão, Dom Sebastião, as homenagens ao Buba Meu Bicho, né, aqueles momentos também, foram marcantes. E a Farra do Bicho, né, Batendo Lata, aquele último disco que nós lançamos já nas edições últimas do Marafolia, que também rendeu aqueles merengues do Bicho Terra, fora toda uma riqueza, né, de figurinos traduzidos com as marcas nas camisas. Um evento de deixar saudade, que deixou as marcas, e creio que engrandece demais e atualiza para o Brasil, né, e atualizou, né, a resistência e a força de uma música de conotação internacional. É isso aí, Godão. De volta daqui a pouquinho para se despedir aqui no Linha do Tempo. Virante FM toda sua. Aí a música que foi gravada pelo Pachanga, foi gravada também pelo Asa de Águia. Só que aqui é com Bicho Terra, original. Isso, levou o mundo. Gostosa. Enlouqueço, amor, com essa menina com cheirinho de praia. Com essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura. Quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo fio-fio, fio-fio, fio-fio, e dizendo: é gostosa, é gostosa, é gostosa. Parece um avião, meu coração vai explodir. É gostosa, é gostosa, é gostosa. Parece um avião, meu coração vai explodir. Enlouqueço, amor, com essa menina com cheirinho de praia. Com essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura. Quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo fio-fio, fio-fio, fio-fio, e dizendo: é gostosa, é gostosa, é gostosa. Parece um avião, meu coração vai explodir. É gostosa, é gostosa, é gostosa. Parece um avião, meu coração vai explodir. Enlouqueço, amor, com essa menina com cheirinho de praia. Com essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura, eu não consigo me controlar. Esse ciúme vai às raias da loucura. Quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo fio-fio, fio-fio, fio-fio, e dizendo: vamos lá! É gostosa, é gostosa. Daqui a pouco a gostosa, maravilhosa pessoa que eu amo demais, já já aqui, Lô Batalha, trazendo pra você o relô, tá bom? Continuando essa agitação da tarde. E aí, Godão? Prazer ter você aqui nesses 39 anos de Mirante, hein, Godão? Grande poeta, manda bala, meu irmão. 39 anos da Mirante FM, parabéns a todos os produtores, disc-jockeys, ao meu amigo Fernando Sarney, pelo pioneirismo dessa rádio com essa força de divulgar a música de uma maneira geral, e a Maranhense, nos nossos programas, dos nossos apresentadores, e a Pedro Sobrinho, a Evandro, a toda a equipe, né, que vai a cada ano, né, renovando-se. Eu lembro muito bem do pioneirismo do nosso querido César Roberto. Alô, galera, Mirante FM, 39 anos e muito mais pela frente. Equio, valeu meu querido, valeu, muito obrigado Marcelo Aragão, muito obrigado Depoa, Aécio Marque, muito obrigado meu querido Godão, e obrigado a você ouvinte que curte a gente de montão. Eu vou encerrando por aqui, esse é o seu Linha do Tempo, volto segunda-feira, 1 da tarde com Linha do Tempo, trazendo e falando sobre reggae e a grande participação com a gente aqui no programa ao vivo, meu querido DJ Valdinei, falando sobre tudo, sobre sua história aqui na rádio, também falando mais sobre reggae pra gente, tá bom? Com depoimentos de Fauzi, com depoimentos também de Neto, falando do Maranhão Roots Reggae Festival e outros bichos. Falou? Segunda-feira, então, de volta ao Linha do Tempo, a partir da 1 da tarde. Daqui a pouquinho tem Hello e eu volto, eu, João Marcos, amanhã, 1 da tarde com o Sol das Praias. Falou? Fica por aí. Mirante FM toda sua. É que eu... A gente se conhece, sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, aê, aê, me dá meu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aê, aê, aê, me dá meu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. De Adão, que a gente se conhece, sem consultar o coração é que nossa mão padece. Aê, aê, aê, me dá meu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Inglês para everybody. Atenção, você que ainda não tem o nosso telefone para tirar dúvidas, escreva. Agora, se você não tem, então telefone. Atenção, o telefone nosso para dúvidas é o seguinte. É esse aqui, ó. Certo? Então agora vamos tirar dúvidas. Mestre Ciliano, no aeroporto da vida, aterrize inteligência que o meu aeroporto está fechado para reparos. O que significa a palavra amuse? Como é que é? A palavra amuse. Não, é muse. É muse. Onde você arrumou essa palavra? Esta é uma parábola, certo? Sim. Muito indicada para especificar velocidade. Por exemplo, o menino foi atropelado por quê? Porque o carro vinha a 1000 por hora. Juliano, e bits? O que significa? Não, é bite. É bite. Muito bem. Muito bem. É uma ação violenta que deve ser evitada a todo custo. Por exemplo, o marido deu uma bofetada na mulher e levou 2 socos. Por quê? Quem bite, apanha. E aquela música? Yesterday, la la la la la la la. Como é que é? Yesterday, sim. Yesterday, muito yesterday, bem. Yesterday, muito bem. É uma confirmação de que eu te dei alguma coisa. Eu sabia. Alguma coisa, veja bem. Você abre a gaveta do criado mundo e encontra uma linguiça, por exemplo. Então pergunta, você me deu linguiça? E eu respondo, yesterday. Daqui um time, mais inglês pro seis. Oh, não! Neste instante, a Mirante FM encerra sua programação para voltar daqui a pouco com sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperemos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa volta amanhã. Óticas Diniz. Nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Baixe o aplicativo Mirante FM. É grátis. Você que é MEI, micro, pequeno empreendedor, está precisando de uma ajuda para inovar no seu negócio? Nós temos uma ótima notícia. Com o programa Sebrae Tech, o Sebrae paga 70% do valor das consultorias que irão ajudar o seu negócio a inovar, reduzir custos e se diferenciar no mercado, dar segurança ao seu cliente e funcionários, melhorar a sua produtividade e aumentar as suas vendas. Para saber mais e contratar a consultoria, acesse agora sebraetech.sebraema.com.br. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atenção ao calendário de pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial. Todos os beneficiários que foram aprovados irão receber, seguindo o calendário de acordo com o seu mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro recebe a próxima parcela a partir do dia 28 de agosto pela Poupança Social Digital. O calendário segue até 30 de setembro para os aniversariantes de dezembro. Tanto faz quando você começou a receber. Lembrando que, pelo aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer pagamentos e comprar com a maquininha. O calendário de saque em dinheiro começa a partir do dia 19 de setembro, para quem nasceu em janeiro. Você poderá sacar em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira o calendário antes de ir até a agência. Se não puder ir no seu dia, pode ir depois. Sempre que puder, faça tudo pela internet e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Olá, sou a Zana Santos, da Derma Remais. Como anda sua saúde capilar? Seu cabelo está caindo ao banhar, ao pentear ou pós química? Seu cabelo não cresce? Sua cabeça tem coceira excessiva ou você não consegue controlar a caspa? Essas são as queixas mais comuns em nosso atendimento no Derma Remais. Se também é a sua queixa e você não aguenta mais, nos procure, podemos te ajudar. Estamos dentro do Miss Glamour, em frente ao Shopping da Ilha. Nos siga no Instagram, @dermaremais. WhatsApp 983156848. Derma Remais. Quando converge pra vida, overall é sol, é atitude, é estilo. O riff de guitarra é bem overall. A vibe do reggae é muito overall. Overall é skate, é surf, é praia. Overall é pop, é rock, é roots. O verão é overall. Liberdade, calor, simplicidade no fazer acontecer é bem overall. E tudo conecta você com o mundo overall. Siga e ative as notificações do nosso Instagram, @overallsurf. Conheça também o nosso atendimento delivery pelo WhatsApp 98899-1820. Overall, loja física no Rio Anil Shopping. Minha cara e meu estilo é bem overall. De 3 a 13 de setembro, nosso coração vai bater mais forte. Chegou a Semana Brasil. Vamos celebrar nossa independência e viver esse momento que traz ofertas para você. Movimento Comércio gera empregos e ajuda o Brasil a crescer. O cuidado com a nossa gente continua. E também estamos cuidando da nossa economia. Saiba mais em gov.br/Semana Brasil. Semana Brasil. Vamos em frente, com cuidado e confiança. Governo Federal. Diz agora o que é que eu faço pra apagar essa chama do fogo que afeta nossa população. Quem sabe do perigo não se engana, queimada danifica as linhas de transmissão. Amigo, apague isso da cabeça, preserve a energia, não esqueça, queimada não tem quem mereça. Não bota fogo aí, não bota fogo aí, não, não, pense na consequência. Não bota fogo aí, não, não, queimada não combina com energia, ela só traz sofrência. Não faça fogo embaixo das linhas de transmissão. Ligue 0800 979 3090. CHESF, Governo Federal. Glamour Store apresenta uma coleção que é só estilo, conforto e tendência. Aqui temos o maior prazer de receber você para um bom papo, rodeado de roupas incríveis. E toda semana temos muitas novidades, lançamentos,